volto a navegar. As ondas podem ser maiores que eu, mas nunca estou só. Comigo está Deus. Eu olho para cima, sei que a minha bênção já se aproxima. Coisa que ele não vê, pra ele o que importa é não retroceder.